para te proteger, minha linda lenda. Se faz feliz, tenho o que eu quero. Sinto minha alma querendo abraçar a sua mão. Um sentimento muito intenso. Você sem hesitar, eu fui até a lua. Dizer que te amo para todo o universo e que todos saibam. Para te proteger, minha vida é um grande. Não te faz feliz, é